apaixonado, suspirava em cada esquina. Como um gato no telhado, viu passar uma menina, uma gata botalheira, Cinderela de encantar. E ele com toda a sua manha convidou-a para dançar. Miau, miau, que ritmo, miau, miau. Não para, que gato tão bonito, miau, miau. Que para, miau, miau, que ritmo, miau, miau. Não para, que gato tão bonito, miau, miau. Que para, mi, mi, mi, mi. Mi, mi, mi, miau, mi, mi, mi, mi. Ele é um gato assanhado, com ar de conquistador. Ela é uma gata linda que procura o seu amor. E como a história termina, isso agora eu não sei. Só espero que a menina faça do gato o seu rei. Miau, miau, que ritmo, miau, miau. Não para, que gato tão bonito, miau, miau. Que para, miau, miau, que ritmo, miau, miau.